em Salvador. Está autorizado, líder. Muito obrigado, sua direita. Libera a restrição de altitude em descida para 2000. Liberado para 2000, 2000. Hotel Lima Tango, livrando para Rabatá. Hotel Lima Tango, frequência livre. Motor de Salvador é Oxané, 6225 aqui. Entrando no momento 200, 140, controle de Alagoinha. Oceano 225, esse é o controle Salvador, vamos encurtar essa trajetória. Está autorizado BOF 5.014, chegada a BOF, pista 10. Então, ator de BOF, desse espaço 5.000, estado 1.014. Lá, 1 0, a pista, Oceano 6225, obrigado. Firme. É o Mike Eco Victor, pronto para o táxi. Vive táxi, chama para ingresso. Gente, Charlie Alpha Tango, frequência livre. Tá, pro Charlie Alpha Tango. Controle, papapá, Mike Jatolão. Siga. Fiscal da Veda Paralela, próximo a Iguatemi, vai pro da linha do litoral sul para retorno. Gente, Mike e Juliette comigo. Localizador 9136. 9136, ciente, redução em cheque pré-pouso, torre 1186. 186, obrigado. Azul 9136, no localizador, cruzará externo baixado checado. Ciente, chama em final normal. Cruzará. Oi, Salvador, o Mike Eco Victor, na intercessão parcial. Mike Eco Victor, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manterá, não, no set mais aqui. Isso, 5973, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera. 5973. Mike Juliette Romeu, chame a torre, a frequência 1186 para instruções de pouso, câmbio. 1862 para instruções de pouso, grato, bom final de semana, Capitão Leite, o melhor controlador do Brasil. Um abração, Capitão, bom pouso. O passarudo reitera. Azul 4136, informa helicóptero decolando da pista 97, no momento. Afirmativo, baixado, checado. Aguarda autorização de pouso. Aguarda. Sem restrições na descida, 3000 agora, o voo 9030. Chama o controle, alguém de braço. Romeu. Mike Juliette Romeu, chame passando o farol de Itapuã, informa o... tráfego de helicóptero em sentido contrário, decolando da pista 17 no momento. Ciente do tráfego decolando do, da pista 17, vai manter a vertical do farol de Itapuã. Não está no visual, mas que já te rodou. Ciente, vai manter por quanto tempo a vertical do farol de Itapuã? É, tráfego autorizado para regresso, senhor. Circuito 17. Ciente, se preferir, já autoriza o curva esquerda, passando a cauda do... Embraer 190 da Azul na curta final. Tá no visual da Embraer na curta final, Mike Juliette Romeu. Tá curvando esquerda agora e se autorizado vai direto pra mata. Autorizado. Pouso. Papá Romeu, Mike Eco Victor, decolou 5-1. Chame o controle em 199 decimal 35. Já regresso. Centro controle 19 decimal 35. Já regresso, Mike Eco Victor. Azul 9136, pista livre, autorizado pouso 130 graus 07 nós. Livre pouso. 30, velocidade 210 mais. 210, voo 9030. Controle Salvador, o Mike Eco Victor, bom dia, decolado na sua escuta. Bom dia, Mike Eco Victor, prossiga a visão na escuta. Prosseguindo, Victor. Voo 1922, controle. Voe para ITAP, desça para 5.014, ITAP Duna e ILS para pouso. ITAP 5.014, ILS, voo 1922. Salvador, bom dia, até 3179, pushback na lenta remota. Autorizado, pushback Sinata 3179. Chamada fria. Rio 5973, autorizado, a linha manter. Alinhado, manter, plata Azul 9136, no solo 52, libera direita, solo 1219. Direita 1219, azul 9136. 025, limitado pelo localizador, 2010, voo 9030. O 9136, militar de Via Alfa, reportagem da Juliette. Via Alfa, vai reportagem da Juliette, azul 9136. Tá chamando o solo, Romel? Ciano 225, Salvador. Prossiga 6225, Oxané. 250 mais agora. 7250, 6225. O 9030 no máximo 4 milhas para girar à direita. 7-9030. Ceno 225, libera restrição de altitude, desça para 3 mil. Uno 2-3-4-4-3-2-1, deixa o controle Salvador, transmitindo em blade para o Oceano 225, desça para 3 mil pés. Desculpe, 3 mil pés na descida, é Oxané, 6225. Venta 30, para o localizador ILS, direita 070, chama estabilizado. 070, chama estabilizado, 9030. Azul 9136, se aproximando da Juliette. 9136, vou manter posição antes da Juliette, portão previsto 09. Ok, mantendo posição antes da Juliette, portão 9 previsto. Preponso, torre agora, 1186, câmbio. 186, abraço. Abraço. Controle, esse é o 973, é o canal do ano 2010. Eu sigo 973, controle, está em contato radar. Torre Salvador, Muito bom dia, passarinho 2223, meia milha de Cintra, 3 baixo. 2223, chame o estando. Vai formar. Fala, bom dia do papacão do mais forte da terra. Santo Serra confirma o passo que se encontra e a pista qual? Pela da 17, está no passo da Abaixé, ao lado do passo de 30. 30 está 6 milhas e meia para passagem sobre o marcador. Oceano 225, inicia o voo sobre a Baía de Todos os Santos e passa a Ilha de Maré. Desça para 2000 e reduza para 2100. Momo após direto, o mais forte serra. Pode ser uma antena para Fique-Fique, serra na venda aqui no Distrito, no Distrito. Vamos estar de esquerda da Palma do CC, está guardando o Distrito do mais forte serra. Ativo 5107, confirma seus após a autonomia, o mais forte serra. 5107, o Tensando, autonomia tem 5 horas e alternando barreira. E o CAB reformar aqui a pouquinho. Bom dia, está na casa. Boa. 118, bom dia, bom dia. Para o táxi da 3179, CAB 2004 horas, Alcântara da Leão. CAB 3179, livre táxi de Lade Alfa, ponte para no 02, 18, são 62, que nega 1014. Juliette Alfa, ponte Vera Torre, 86, obrigado, bom dia. A chegada bofe até pelo após Serra Vito 366 para aproximação a Renato. Gente, bofe até pelo e depois 366 para Renato. Muito obrigado. Azul 9136 após o aeronave da TAM, graças a Juliette, ponto 09. Após a aeronave da TAM, ponto 09 para Azul 9136. Direto para Duna, 1922. Voando Duna, 1922. Papa Romeu, Alfa Índia Bravo, chame Recife 12545. 145, Recife, Alfa Índia Bravo. Já avistou sobre o marcador externo. Passaredo 2223, no solo 00, libera a direita, solo 1219. A libera a direita com o solo 219, 2223. Mike Eco Vitor, frequência livre. Livre, tá bom. Até. Oceano 225 está agora 3 milhas e meia para o externo em aproximação. Cheque o trem, chame a torre 1186. 1186, chame 6225. 6? Meu 223, livre táxi e Alfa Juliette, posição 14. Alfa Juliette, 14, 226. 2209 é o número 4 para pouso. 229, sim, 32, foi CC63. Gol 9030, autorizado pouso, 120 grau 079. 9030, autorizado pouso 920 graus 079. Vire pouso 9030. Salvador, nossa meia 6225, ILS, com embaixada e travado. Ciente, aguarde autorização de pouso. E o 5973, chame Recife 12545. Cadê 107 graus? Esse é 4-3. No solo 02, liberou a direita, solo 219, gol 9030. 219-0030, boa. Pro Serra Vita 368, desça para 4.000 com 1014, câmbio. Serra Vita 368, 4.000, 1014, 3663. Bom dia, livrou, agora ESCO ingressa Alfa. 0030, bom dia, livre táxi. Alfa Juliette, ponto 612. Alfa Juliette 612, igual 9030. Positivo. 2000 livre ali, 9, 2, 2. Salvador, bom dia, essa 3179 considera pronto. Autorizado a linha e manter. A linha mantém, não, não, essa 3179. Autorizado 3663, 4000, 368, aguardando autorização ainda. Estou com a aeronave da Gol, é próximo ao farol da Barra, com a velocidade inclusive inferior à sua, voando para a Duna para o ILS. Ok, a gente pode iniciar a redução também. Eu agradeço. Seria interessante a partir de agora, 180, 180 mais. Voo no 922, qual a sua velocidade? Está com 210, iniciou redução, informa 502, direito da formação. Está positivo, o senhor está com 210, vai reduzir até 4. Até a velocidade de aproximação. Seria 110 mais? Hoje vai ser 140. Ah, uma boa velocidade. Então, 3663, o senhor ouviu o que foi dito pela aeronave da Gol, está autorizado 4000 R9 a partir do 368. R9, partido 3008, 4000, iniciou a redução. 32, 3663, tudo bem, obrigado. 25. O Ian Serra está confirmando o destino? Cidade de Itatu, rua noroeste, ou nordeste, do Cidade. Confirmando para o Nordeste. Nordeste. E confirmando pátio 4. Pátio 4, por favor. aguardem condições de decolar com pronóstico? Confirmo, pronóstico. Ok, confirmando aqui em SPEC. Copiado Yankee a Serra autorizado em Salvador, Catu a 500 pés da cola da direto do pátio do Graer com o Proa Norte. A frequência do controle, confirmando, direto do pátio 4 com o Proa Norte. O controle 1935, no transponder 0175, Cotege. 0175, transponder 935, da cola do pátio 410, Proa Norte, Catu, Serra. Cotejado Yankee Serra Serra, o POB é 05. Acionamento e táxi Chame Torre 1186, Yankee Serra Serra. Parabéns, táxi 1286, grato por ser. Antes da Juliette, 6285. Prossegue táxi em frente, Índia para o 01. Graça pela Índia então, 01-6285. 922, já fomos promovidos, por gentileza, 1186. Vamos lá, desculpa. Posição, Yankee Serra Serra. Torre, é, motivo 1922. Torre, o TAM 3179, por gentileza, você vai te mandar, El? Autorizado. Tá, é, obrigado. TAM 3663 está autorizado a aproximação, aguarde transferência. Sim, aguardando transferência, 3663, posso ser a Vitor 366, agradeço a colaboração, cheque o trem, torre 1186, TAM 3663. 18 meses, disponha sempre, obrigado. Salvador, bom dia, Mike X-Ray Hotel. Torre, Salvador, muito bom dia, tá? 3663, transfere. Então são 366, baixada de trabalho. Sim, a gente está me passando Índia Serra. Pra gente hoje vai ser o serviço 372, pode ser? Autorizado. Muito obrigado. Acionamento, chama pronto pro táxi. Bruno 922 no solo 10, libere a direita, solo 121, décimo 9. Aqui é... Direita, solo 129, igual 922. E confirmar as condições da pista, professor Ayrton, 663. Pista molhada e chuva leve. Bem, só 3663. Bom dia, o Xan 6312, a gente dá informação, quilo. 6312, esse é o controle Salvador. Direto Duna, descida para 3014, Duna e LS X-Ray para pouso. Matiu, direto Duna, descendo para 3000 com 1014 para o ILS X-Ray, o Oceano 6312, vamos aqui perder o contato com o centro. Ah, sem problemas, capitão, muito grato. Na Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta na Anza Juliette, bom, 922. 8. Azul 4298, esse é o controle Salvador. Direto Duna, ajuste 1014, 4000 Duna e LS X-Ray para pouso. 4000, 1014, Duna X-Ray, 4298, mantendo 250 nós. Acredito que o 250 nós foi solicitado pelo centro em função da aeronave da Oceaneira à frente, que está afastada agora 1 a 4 milhas. Eu tenho separação suficiente, caso o senhor deseje acelerar, livre. Maravilha, então o Ocean já se acelera então, brigadão. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5217, ciente da Lima. Trip 5217, este é o controle Salvador, voe bom, chegada bom, ajuste 1014, quando pronto, 5000 autorizado, câmbio. Ok, direto bom, está voando na presente 1014, quando pronto, 5000 autorizado, para o 5217. Positivo. Já pronto, no passo para o máximo até o ponto de espera da rota. Estou com 800 pés, portanto 3663, a 2 milhas e meia da cabeceira. Avistou? Afirma. Autorizado pouso, pista molhada, 110 grau, 08 nós. Ele pousa na 110, tá, 3663. Já será de pronto ao máximo. Livre táxi, chame para ingresso, pistão no 7. Livre táxi, já. Até a tarde do máximo, que é na alma. Poderia autorizar o decolagem da presente, com interferência com o decolagem do Forte. Avistado, decole com proa norte. Vento 110 graus, 10 nós. Papatango Yankee, Serra Serra. Pro norte, Serra Serra. Papatango Mike Fox Serra. Fique atento à esteira de turbulência do Airbus 320 que acaba de pousar. Autorizado decolar, pista no 7, 110 graus, 10 nós. Serra Serra, tá fora do solo. 17.700 e vai cruzar a linha do litoral em 2 milhas e meia, prossiga para 3.000. 3.000, 3663 no solo 14, libera a direita, solo 219. Solo 219 à direita, obrigado. Controle, muito bom dia, está passando via XRCA. Via XRCA. Decolho de Salvador, está com proa norte para o setor de Catu. 30 milhas abastado. Você vai pousar em Catu? Afirma. Quantos minutos para pouso? 2-0 para pouso. Ah, ok, aos 35 em Catu. Controle está ciente, prossiga visual na escuta, normal no transponder. Normal no transponder, certo, certo. Solo. Solo Salvador. Bom dia, é o teu 3663, livrou para táxi. Salvador, tá 3663. Bom dia, 3663, táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3663.